grita bem alto, atento, magra, branca, bicha, prova. Olha a banca aqui, é jambó, hey, que tal tá bom? Preto e pisante, mil e boletom. Vem curtindo e falo do som até de manhã. Só tão babão, os manos loucos, mente sã. Sair contigo, gato, eu quero. Mas com uma condição, hip hop espero. Que toque nas caixas do paredão, muito no peso, sinta emoção. E o grave no coração. Chegou o fim de semana.